minha mente só consegue ir para um lugar. Fico pensando em você na beira da praia, vai amanhecer. Corpo balança numa imensa saudade de ficarmos abraçados na rede, sossegados, conversando sobre os nossos planos. E nos meus planos, nós estamos indo viajar, ficar perto do mar. Nós estamos indo viajar pra tirar uma onda. Assim que é. Beija a flor onde anda, meu amor. Bate a porta, vai embora cheia de rancor e dor. Quando volta, se revolta, quer colar o brinco. Tudo certo como dois e dois são cinco. Somos o que somos, brigamos e transamos. Desgastamos o tempo que estamos juntos, camuflando a alegria aos poucos. Desperdiçamos nossa amor imperfeito. Raios ultravioletas queimando a tatuagem. Um amor imperfeito. Raios ultravioletas queimando sua tatuagem. Então tira uma onda antes dela me tirar. Banhar nas águas me faz sereia. Vamos nos apaixonar de novo. Estado de espírito nostálgico. O que temos, fizemos por merecer. Ainda sigo pensando em você. Boca na boca, pele com pele. Suor desce, sangue ferve. Fazemos amor na madrugada. Amar, ser amada, desejada. Ouvindo esse som, curtindo o pôr do sol. Por mim tanto faz, eu quero mais amor. Por mim tanto faz, eu quero mais amor. Nós estamos indo viajar, ficar perto do mar. Nós estamos indo viajar pra tirar uma onda. Um amor imperfeito. Raios ultravioletas queimando a tatuagem. Um amor imperfeito. Raios ultravioletas queimando sua tatuagem. Então tira uma onda antes dela me tirar. Banhar nas águas me faz sereia. Vamos nos apaixonar de novo. Estado de espírito nostálgico. Amor, amor, amor.